A equipa já está a postos em estúdio e vai dar início às rubricas habituais. Boa tarde a todos. Boa tarde. Vamos saber então quais são os temas a abordar. Inês, nas tuas notícias de âmbito internacional. Nas notícias de âmbito internacional, desta vez destaca a proclamação de Filipe VI como rei de Espanha. E nas notícias de âmbito local, vou destacar o programa MOFT, apresentado pelo município de Oliveira do Hospital e que incentiva a prática desportiva. Muito bem. Carolina, no âmbito da política, hoje vamos falar de... Da última tranche do resgate a Portugal, que foi cancelada pela Troika. Está bem. E agora temos o nosso Pedro, que vai sugerir um filme... Sim? Ai, é a música, o Pedro é a música, o filme é a Carolina, certo? Porque a Bárbara, a nossa Bárbara Francisco e a Mariana Turgal hoje não podem estar, por compromissos que não puderam adiar, e portanto passaram aqui a mensagem aos colegas. O Pedro tem o jogo, como habitualmente, e tem também a sugestão de música. Então vamos primeiro à tua sugestão de jogo. O jogo que eu hoje irei apresentar chama-se Watch Dogs. E é um jogo para PlayStation e computador? Sim. Ah, é muito versátil. Sim. Muito bem. E então agora podemos já passar à sugestão musical da Bárbara. Então, boa tarde a todos os ouvintes. Para hoje, a Bárbara Francisco, a minha colega, escolheu os seguintes temas. Cantiga de Amigo, de B Fachada, Canção para Casar Contigo, de Manuel Fúria, e Os Náufragos, de Lena Del Rey, de ciclo preparatório. Bernardo Fachada, nascido em Cascais em 1985, tomou como nome artístico B. Fachada. É um cantor multi-instrumentista e compositor português. Lançou o seu primeiro álbum, Um Fim de Semana no Pónei Dourado, em maio de 2009. E, em dezembro do mesmo ano, lançou o segundo álbum. A música hoje aconselhada faz parte desse segundo álbum, B. Fachada. Tendo acabado o seu projeto, Os Golpes, Manuel Fúria seguiu com a sua carreira como solista. Apoiado pelos Náufragos, este artista lançou um álbum onde apresenta temas como Canção para Casar Contigo, Ciclo Preparatório, são uma banda portuguesa. Definem-se como sendo um grupo coral pop especial Rural Chic de Ali Doce. Formados em março de 2012, no coreto do Jardim da Estrela, já lançaram um disco, As Viúvas Não Temem a Morte, tendo este como tema de apresentação Lana Del Rey. Thank you. Muito bem. Depois desta sugestão musical, vamos dizer aos nossos ouvintes que, como estamos no último programa deste ano letivo, decidimos convidar colaboradoras que já dos anos anteriores e que já estão no ensino superior. Acontece que este é um período, como todos sabem, complicado em termos de avaliação e, portanto, muitas delas estão a estudar em Lisboa e em Coimbra e não puderam estar neste horário. Temos sim a presença de uma pessoa que daqui a pouco chegará ao estúdio, que é a Maria Beatriz Brito, que embora não tenha feito parte do secundário em movimento, porque quando este programa começou ela já estava no ensino superior, se não teria feito parte, porque esta foi daquelas alunas que passou pela escola secundária que estava em tudo e fazia tudo muito bem. Vamos ouvir o testemunho dela, porque ela passou aqui pela Rádio Boa Nova, ela fez parte de um grupo de alunos que dinamizou um programa que foi o Frequência Secundária e depois teve um programa que ela própria dinamizou. Além disso, foi uma aluna brilhante que passou pela escola secundária, que ganhou vários prémios e agora está no ensino superior, na Universidade Nova de Lisboa, onde tem tido um desempenho brilhante e, portanto, vai ser um gosto falar com ela. Podemos passar então à notícia de âmbito internacional da nossa Inês Garcia. Exato. O príncipe Filipe de Borbón foi no dia 16 de junho proclamado Filipe VI, rei de Espanha, durante uma sessão histórica das Cortes Gerais Espanholas. Em Espanha, um novo rei não é coroado nem entronizado, tendo que, em vez disso, prestar juramento e ser proclamado com a Constituição a terminar, que a coroa hereditária nos sucessores de Juan Carlos I de Borbón. A jornada histórica começou na sala de audiências do Palácio de Zarzuela, quando o rei Juan Carlos, que mantém o título apesar da abdicação, impôs ao filho a faixa vermelha de capitão-geral dos exércitos, cargo que Filipe VI assume com chefia do Estado. Este momento simbólico da passagem de testemunho contou com a presença de Letícia e as filhas do novo rei, Leonor e Sofia, a rainha Sofia e a irmã mais velha, Helena e o seu filho. Depois, Filipe VI seguiu para o Congresso de Deputados, onde recebeu honras militares e onde proferiu o seu primeiro discurso como rei. O juramento foi feito no edifício de Congresso de Deputados, onde houve uma sessão conjunta das duas câmaras das Cortes, Congresso e Senado. Filipe VI prestou um juramento em que se comprometeu a desempenhar fielmente as suas funções, guardar e fazer guardar a Constituição e as leis e respeitar os direitos dos cidadãos e das comunidades autónomas. Seguiu-se uma parada militar e um desfile por Madrid, que terminou com o rei e a rainha Letícia a saudar a multidão na varanda do Palácio Real. Finalmente, houve no Palácio uma recepção para cerca de 2 mil convidados. Aos 46 anos, é o segundo monarca constitucional de Espanha. Letícia, plebeia e ex-jornalista, é a rainha mais jovem da Europa com 41 anos. As ruas de Madrid estiveram cheias de população que quiseram saudar o novo rei e com um forte dispositivo policial. Filipe VI tem pela frente o desafio de aproximar a monarquia das novas gerações no momento de descrédito da instituição no meio de inúmeros escândalos. Verdade. Aliás, nós temos assistido a este ato do início do novo reinado pelo Filipe VI. Temos apercebido que em Espanha há uma série de movimentos de contestação à monarquia. Têm reparado nisso. Ontem estavam preparadas várias manifestações que a polícia não autorizou, que as autoridades acabaram por não permitir, mas vocês percebem que há, de facto, um grupo em Espanha, que aliás que pede até referendo, se faz sentido ou não a monarquia. Já agora gostava de saber a vossa opinião. Nós somos uma república desde 1910, como sabem, portanto já temos uma longa tradição republicana, fomos uma monarquia durante muitos séculos, aqui os nossos vizinhos espanhóis reataram a monarquia já no século XX, sabemos que há vários países europeus e até muito desenvolvidos e democráticos que têm monarquias, no entanto, qual é a vossa opinião? Qual é o regime político que vocês acham que faz... que preferem, que acham que faz mais sentido no século XXI, pode ser um ou outro? Inês? Eu acho que eu prefiro pelo menos a República. Acho que nós, na monarquia, talvez tenhamos alguns, estejamos privados de alguns direitos. E talvez seja esse, se calhar, um dos principais motivos para que o povo espanhol queira a República. Porque se calhar acho que não está a usufruir determinados direitos que se calhar as populações que estão em República têm. Nomeadamente o direito de escolher quem os governa. Exatamente. Porque na monarquia ali não podem escolher, o rei não é escolhido pelos cidadãos. Exatamente, é hereditário. É uma sucessão hereditária. E tu, Carolina? Eu acho que, para além do que a Inês já disse, eu acho que os reis e os príncipes e depois essa gente toda está ali a tirar dinheiro à população e a fazer enormes escândalos como os que nós já vimos. Aquilo é uma vergonha, aquilo não é... Aliás, a monarquia espanhola tem passado agora, que normalmente era uma monarquia muito recatada, que não dava nas vistas, tudo muito organizado, muito certinho, e nos últimos anos vocês viram sobretudo escândalos ao nível financeiro. Sim. Que envolveu vários, e agora também, e até do próprio rei, não é? Ao nível, pois, a nível pessoal. Não é título para um rei, ele tem que saber dar um exemplo. Pois. O rei, é assim, quem está... Ele está à frente, ele é um rei e tem que... Quem está nestes lugares, seja de rei, seja de presidente da república, deve dar sempre o exemplo. Sempre. Quanto a essa questão que tu dizes, Carolina, de que a monarquia é mais despesista que uma república, nisso aí já não sei, porque há uns tempos foi feito um estudo comparativo do que gastam as monarquias europeias e do que gastam as casas dos presidentes da república, e, por exemplo, parece que a nossa presidência da república é mais despesista do que a monarquia espanhola. Acredito que sim. Portanto... Eu também sou republicana de gema e, portanto, também sou a favor do regime republicano e não me parece que faça grande sentido a monarquia no século XXI. E tu, Pedro, qual é a tua opinião? É assim, eu nunca tive experiência de... Viver numa monarquia. Exato. Mas achas piada àquela, àquilo eu tudo? Eu achava piada, sou-se da família. Teoricamente, a república é melhor porque nós temos o direito de escolher quem é que nos governa. Não é sucessivo, pode haver... De 5 em 5 anos nós escolhemos um Presidente da República diferente. Eles é de 40 em 40 e não escolhem. Bina, pois não, certo. Por exemplo, os defensores da monarquia dizem que a monarquia consegue ser um elemento mais sólido de ligação ao povo. Portanto, a população tem um sentimento relativamente à monarquia, por exemplo, se calhar pensando na monarquia holandesa, ou pensando na monarquia belga, ou pensando na monarquia inglesa, que se calhar são mais próximos desse estilo, em que há ali uma defesa do direito de nacionalidade muito mais, e as pessoas revêem-se na família real como grandes defensoras dos ideais, dos seus ideais e daquele país. Pronto, são os defensores da monarquia. Aliás, vocês sabem que em Portugal temos um partido monárquico e temos quem defenda há muitos anos que também se devia fazer um referendo em Portugal para perguntar aos portugueses o que é que preferem, se são a favor da República ou da monarquia. Mas acho que os republicanos têm tido algum receio desse referendo e, portanto, também nunca aconteceu. E em Espanha também acho que não vai acontecer, porque aí, como ela está a passar por um período tão conturbado, o resultado poderia não ser favorável. Eu acho que neste momento não, acho que a monarquia vai se manter, porque acho que o povo gosta muito do rei Dom Filipe. Acho que gostam mais que Dom Juan Carlos. Portanto, sim, ele de facto tem pelo menos é mais próximo do povo. Eu também acho. Ele tem uma ligação maior com o povo. Pelo menos eu mais os ideais, os interesses do povo. Enquanto o Juan Carlos já... pelo que eu vi, já nem liga muito ao povo. Pois, esperemos que sim. Então desejamos felicidades ao reinado de Filipe VI, do nosso vizinho Filipe VI. Passamos agora à nossa Carolina, que nos vai trazer outra vez a questão da Troika. A Troika e o nosso governo. Então, Carolina, qual é agora a notícia? A última tranche do resgate a Portugal foi cancelado pela Troika. O sumo do Tribunal Constitucional às medidas propostas pelo governo obrigou a Troika a suspender a última tranche relativa ao resgate a Portugal. Segundo o Primeiro-Ministro, o governo não sabe como resolver esta situação. Passos Coelho anunciou no dia 3 deste mês que o sumo do Tribunal Constitucional à maioria das medidas vai acarretar consequências graves para Portugal e para os portugueses. Isto quer dizer que o governo vai ter de arranjar uma solução para resolver o problema da não entrega da última tranche. Supõe-se que irá acontecer um novo aumento de impostos, solução que parece bastante penosa para todos nós, especialmente para as famílias que já atravessaram sérias dificuldades financeiras. Pois, essa notícia de novos impostos é que não agrada nem aos ouvintes, nem a nós aqui. Mas eu li uma notícia em consequência, disto, que há um professor, comentador, não sei o quê, depois nem li, que diz que o aumento de impostos vai trazer ainda mais problemas para Portugal, mais do que eles já têm. E eu acho que aumento de impostos não é realmente solução. Pois não, até porque nós já estamos com uma carga fiscal brutal. Eu bem dizia, não devíamos ter saído logo do programa, devíamos ter ficado mais um tempo. E esta recusa da última, ou esta suspensão da última tranche, aparentemente é porque já não precisamos, não é? E porque sim, se calhar claro. O Estado está a conseguir financiar-se nos mercados internacionais, se calhar com custos mais baixos do que tem este financiamento da Troika. Eu acho que, pronto, é. Nós temos que acreditar que quem nos governa está lá para fazer o melhor por nós. Pois. Porque se nós não acreditarmos nisso... Perdemos a esperança. Perdemos a esperança em tudo e depois deixamos de votar, tema que já aqui aflorámos no programa anterior, e depois deixamos de votar, é assim, se não escolhemos os governantes, vamos ter um problema, é que depois, para que sim, é que serve pois. A democracia? Portanto, nós temos que acreditar que eles estão lá para fazer o nosso melhor. O problema é que eles não fazem nada. Oh, Carolina, não digas isso aos nossos ouvintes. Não, eles fazem, mas não fazem para bem do país. Eu estive a ver uma reportagem de meninos da primária, veja isto, meninos da primária, em que o repórter perguntou, então quem é o que achas do primeiro, o que é que faz o primeiro-ministro? E sabe o que é que uma menina respondeu? Nada. Não, é um senhor que faz muitas reuniões, mas não faz nada. Olha, mas isso também não é verdade. Nós não podemos dizer que eles não trabalham, não podemos dizer eles que eles não querem. Eles podem ter uma perspectiva, eles trabalham. Claro que sim. E devo dizer que acredito que a maior parte dos nossos políticos trabalham e trabalham muito. Portanto, isso sim, é uma ideia também negativa que se criou. Sim, também estão a governar numa época difícil. Exato. A época é muito difícil, é difícil tomar medidas, concordemos ou não com elas. Sim, com certeza sim. Com algumas somos obrigados a concordar, com outras nem tanto. Mas a verdade é que também temos que compreender que, sim, Carolina, dá-lhe a tua boa fé. Sim, acho que nós vamos sair disto, desta crise, eu acho que nós vamos sair daqui. Pode ser que há quando, pouco tempo. Carolina, eu acho que quando regressa, 2015, 2016 estamos assim mais ou menos. Pode ser que sim. Quando regressarmos em setembro, vamos ver se essa situação vamos, política e económica já acalmou. Esperemos que sim. Esperemos que sim. Pedro, agora é contigo. Vamos a uma sugestão de um jogo para PlayStation ou computador, conforme o jogador preferir. Exatamente. Muito bem. Que se chama? Watch Dogs. Este jogo começa em Chicago, onde uma rede central de computadores liga tudo e todos. Watch Dogs explora o impacto da tecnologia na nossa sociedade avançada, usando a cidade para alterar a forma de jogabilidade. O jogador vai embarcar numa missão pessoal para provocar a sua própria marca de justiça. A rede global de Chicago é conhecida como o Sistema Operacional Central, CTO, que uma parte também existe verdade, é uma ligação entre toda a cidade e controla quase toda a tecnologia da cidade e de informação, incluindo todos os dados sobre todos os habitantes. O jogador é Aiden Pearce, um hacker brilhante e ex-bandido, cujo passado criminoso levou a uma tragédia familiar violenta. Enquanto procura a justiça para esses eventos, o jogador vai controlar e cortar vai controlar tudo ao seu redor, através da manipulação da CTO e a partir da palma da sua mão no telemóvel. O jogador vai aceder a omnipresentes câmaras de segurança, faça o download de informações pessoais para localizar um alvo, controlar semáforos e transportes públicos para parar o inimigo. Muito bem. Pedro, passa-nos a folha, se faz favor. Já está aí. E agora vamos para uma sugestão de filme da Mariana Turgal, que a Carolina passa a ler. O filme que a Mariana propôs chama-se O Passado. O iraniano Amar regressa ao subúrbio parisense para, após 4 anos de separação, finalizar o divórcio com a sua ex-mulher, Mari, e reencontrar as duas filhas dela. Quando chega, descobre que Mari se envolveu com um árabe chamado Samir, cuja mulher se encontra em coma. A situação complica-se porque Lucy, a filha mais velha de Mari, não só se recusa a aceitar a presença de um estranho, como aceita... Como acredita que a sua própria mãe é culpada do estado da mulher de Samir. Amar chega num momento em que a relação entre a mãe e a filha se deteriora cada vez mais. O encontro resulta assim num reviver de dramas familiares do passado que se concretizam num presente e deixam os personagens presentes perante dilemas morais que põem em causa o seu futuro. E existe ainda um segredo que, se revelado, pode mudar a vida de todos. Um filme dramático realizado pelo iraniano Asghar Fardi, uma separação, nomeado para o Globo de Ouro de Melhor Filme Estrangeiro, O Passado, também seleciona para representar o Irão, mesmo tendo sido rodado em Paris e em francês, como candidato à nomeação para o Oscar nessa categoria. No 66º Festival de Cannes, Berenice Bejo foi considerada a melhor atriz e o filme recebeu ainda o prémio ecuménico. Muito bem, então agora que estamos em férias, ainda não estamos, mas estamos quase, a nossa amiga Carolina já está em férias. Yes, sou a única. Porque já terminou as aulas, porque a Inês e o Pedro ainda vão ter exames. E eu também ainda vou ter trabalho até ao fim de julho, portanto férias, só mesmo a Carolina. Mas quando tivermos férias, estamos todos já um bocadinho mais aliviados e, portanto, poderemos ter mais tempo para ir ao cinema. E esta é uma boa sugestão. Muito boa. Passamos à notícia de âmbito local, uma boa notícia, porque convém-nos também trazer aqui as boas notícias, sobretudo de âmbito local, que é? Hoje vou falar sobre um programa que se chama MOFT. A Câmara Municipal de Oliveira do Hospital apresentou no dia 15 de junho o programa MOFT, que integra diversas atividades esportivas e culturais que vão ser promovidas nos meses de verão. O pontapé de saída deste programa foi dado no Parque Mandanelho, onde foi melhorado o circuito de manutenção já existente e implementado o novo circuito biossaudável. Até o próximo dia 15 de agosto, o município de Oliveira do Hospital desafia a população de todas as idades para aderir ativamente às atividades propostas que prometem cuidar do corpo e também da mente. As terças e quintas-feiras ficam a partir de agora reservadas para a prática de atividades físicas a partir das 21 horas no Lago Ribeiro de Amaral. Como tem vindo a ser habitual, as noites de sexta-feira são reservadas para a exibição de cinema ao ar livre no centro da cidade, ou outras iniciativas culturais e ou musicais. Aos domingos, o convite que se dirige aos oliveirenses é que usufruam do pulmão verde da cidade, onde todas as manhãs haverá desporto no parque, com exploração livre do circuito de manutenção, ainda que os municípios possam ser acompanhados por jovens voluntários, estudantes de áreas como a gestão, desportiva e também turismo. Dirigida a todas as faixas etárias, o programa MOFT irá oferecer uma panóplia de modalidades, sempre de acesso livre e gratuito, desde os passeios em bicicleta ou cycling, do zumba ou step e crossfit, que se juntam também às artes marciais. Haverá também uma nova modalidade que decorrerá nas piscinas municipais e que permite fazer diversas atividades em cima de uma prancha, promovendo o equilíbrio e o exercício físico. Na apresentação pública do MOFT, o vereador do Desporto, Nuno Ribeiro, frisou que o Conselho de Oliveira do Hospital não vive apenas do desporto de competição, o que é uma obrigação da Câmara Municipal preocupar-se com as atividades de lazer e desporto para toda a população. Congratulando-se para a rede de parceiros que aderiu a este projeto e que vão dinamizar as diversas atividades, Nuno Ribeiro acredita que vamos ter novos municípios a participar mais no desporto nas próximas semanas de verão. Muito bem. Aí está uma boa notícia para nós agora, durante o verão, estarmos a mover-nos, ou seja, a mexer-nos, a fazer prática de exercício físico, que é fundamental para manter uma boa saúde e também uma boa apresentação. Então, passamos ao secundário em movimento. Notícias acerca do plano de atividades da escola secundária e do agrupamento de escolas de Oliveira do Hospital. Apresentamos um novo clube do agrupamento de escolas, o Clube de Robótica. O Clube de Robótica foi criado este ano letivo no agrupamento de escolas de Oliveira do Hospital, no âmbito dos cursos profissionais de informática, mas aberto a qualquer aluno de outro percurso de formação que queira aprender. Neste espaço, os alunos são constantemente desafiados a criar soluções sob diferentes perspectivas, a saber, informática, mais concretamente a programação, a mecânica, a física, a matemática e até a filosofia e as artes. No ano de arranque, os alunos foram logo desafiados a participarem numa competição nacional de escolas e de universidades, o Robô Bombeiro, que consiste numa prova em que o robô terá de se mover por um labirinto e descobrir a chama que se encontra em parte incerta. Assim que tal sucede, o robô acionará os meios necessários à sua extinção. Para o ano, os alunos serão desafiados também a participar no Festival Nacional de Robótica, onde o desafio passa por capturar um objeto algures num labirinto. Os atuais coordenadores do clube são os professores Ricardo Bichinho e Albano Diniz, que participam nele alguns dos atuais alunos do curso de Programação e Gestão de Sistemas Informáticos. Os professores da área de informática são também membros deste clube. Fica aqui lançado o repto a todos os que gostam desta área e que se queiram associar ao Clube de Robótica. A professora Fernanda Amaral deu-nos o seguinte relato do 11º Lagares Fashion. No dia 30 de maio, pelas 21h30, realizou-se a 11ª edição do Lagares Fashion na Escola Básica de Lagares da Beira. O Lagares Fashion nasceu em 2004 por iniciativa de um núcleo de professores estagiários do grupo de História e foi-se consolidando ao longo dos anos, tornando-se atualmente numa festa de referência no Conselho de Oliveira do Hospital. Esta iniciativa sempre perseguiu objetivos culturais, cívicos e pedagógicos extensivos a toda a comunidade educativa. Este ano, a atividade consistiu num espetáculo com desfile de moda de várias lojas do concelho. Com o 6º concurso de moda reciclada, momento musical com pautas de São Miguel, dança, os Caricas, primeiro ciclo, constituído por Jorge, Sara, Rafael e Joana, dança, dança Lollipops, constituído pela Beatriz, Sara, Joana, Iris, Babete, Esmé, Isaac e Édipo, Rodrigo e Rolo. Grupo de 9º ano, Happy Dancers, constituído pelo Rafael, pela Sofia Matias, pela Sofia Campos, pela Diana, Rita Ferreira, Inês Nunes e professora Isa. Grupo de Zumba e o grupo de ginástica do Grupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Durante os espetáculos, a Associação de Pais teve bar aberto, houve um estúdio fotográfico do Fotos Retratos, onde todos os que desejassem poderiam tirar fotos individuais ou do grupo. Após o desfile dos modelos de cada loja, os responsáveis foram chamados ao palco, onde, em nome da organização, lhes foi oferecida uma pequena lembrança. Foi uma noite de uma festa bem animada e diversificada, que divertiu pequenos e graúdos. Várias gerações de famílias que vieram acompanhar os mais novos encontraram momentos de agradável convívio e entretenimento. A comunidade escolar já inscreveu esta atividade no seu calendário de festividades e, à hora marcada, compareceu com alegria e expectativa, não mostrando vontade de ir embora, mesmo quando a hora já ia adiantada. Este ano, a professora Fernanda Amaral Gomes organizou e dinamizou esta atividade, tendo o apoio e colaboração de todos os assistentes operacionais desta escola, do Sr. Ricardo e do Sr. Fernando, da Escola Básica da Cordinha, do Sr. Sérgio, assistente operacional desta escola, e da Elizabeth Viana e Liliana Aguiar, responsáveis pelo COS desta escola. Agradecem ainda os apoios da Câmara Municipal, da Junta de Freguesia de Lagares da Beira, Elsa e Rui Limitada de Corações, fotógrafo Sr. Fernando Fotos e Retratos, Bial Design e bombeiros voluntários de Lagares da Beira. As meninas já foram ver alguma vez o Lagares Fashion? Eu conhecem? Já a tua? Bem, ela já lá teve a dar aulas em Lagares, então acho que já mas vocês propriamente nunca assistiram a este desfile. Nunca. Para o ano temos que assistir, porque agora a Escola de Lagares já não está assim tão distante, a Escola de Lagares faz parte do grupamento de escolas. Portanto, parece que é uma atividade bastante interessante. Mas e, portanto, para vai o ano, continuar a ser lá em Lagares? Penso que sim, porque era uma atividade, pode às vezes estender-se a outra escola, não digo que não. Sim, não, eu estou a apresentação, o desfile vai continuar a ser lá em Lagares. Pois, isso é uma decisão que provavelmente depois os responsáveis tomarão. Mas é Lagares Fashion, porque foi assim que ele nasceu, não é? Nasceu na Escola de Lagares. Passo agora às informações cedidas pela professora Graça Brito, responsável pelas bibliotecas Dr. Vasco de Campos da Escola Secundária e da Biblioteca da Escola do Val do Alva, que foi uma assídua colaboradora deste programa durante o ano letivo e que nos fez o seguinte balanço da atividade das bibliotecas escolares. A biblioteca escolar tem uma função educativa de grande relevo no seio da comunidade educativa. As competências da informação constituem ferramentas de aprendizagem ao longo da vida, induzindo o desenvolvimento cognitivo do aluno. A literacia da informação deve ser integrada transversalmente no currículo. As aprendizagens tornam-se mais significativas quando operacionalizadas de forma interdisciplinar e ou ligadas a necessidades ou problemas da vida real. A biblioteca escolar deve, pois, proporcionar atividades que permitam a integração dos seus recursos na operacionalização do currículo, na promoção da leitura, fomentando o gosto e os hábitos de leitura, ao mesmo tempo que se constitui como um espaço de formação dos utilizadores no acesso e utilização efetiva e crítica da informação, independentemente dos suportes em que é veiculada. No contexto contemporâneo, só deste modo se confirmará a pertinência do papel da biblioteca escolar junto de alunos e professores. Tendo em conta os aspectos mencionados, foram ao longo do ano letivo realizadas várias ações. Mensalmente, foi identificado e publicitado o melhor leitor das bibliotecas. Foram ainda publicados os livros mais lidos e a sua biografia. Foram produzidas sistematicamente exposições com vista a assinalar datas ou acontecimentos que puderam de alguma forma melhorar os níveis de literacia dos alunos. No dia da alimentação, foram dinamizadas várias atividades com o intuito de transmitir aos jovens boas práticas para uma alimentação saudável. Alunas do 11º E participaram com um podcast alusivo ao tema no concurso SIC Esperança sobre liberdade de expressão e redes sociais. No Concurso Nacional de Leitura, promovida pelo Plano Nacional de Leitura, em articulação com a RTP e Direção-Geral do Livro e das Bibliotecas Escolares, participaram 16 alunos, sendo que um ganhou a fase distrital. Foram ainda realizadas várias feiras do livro que tiveram como objetivo principal dar a conhecer um conjunto de obras e novidades editoriais, tendo permitido o contacto com escritores como João Tordo e Domingos Amaral. A Semana da Leitura foi assinalada em todas as bibliotecas do agrupamento, com atividades de interesse para os alunos e a comunidade educativa. A realização e o sucesso do trabalho em torno das bibliotecas deve-se à dedicação da equipa, que com maior ou menor dificuldade se dedicou com grande intensidade às suas tarefas. E nós que passámos um ano na escola sabemos bem a importância que tem uma biblioteca escolar. Sim. É fundamental porque muitas vezes recorremos a ela para ir requisitar livros que precisamos, apesar do poder que hoje a internet tem, os livros continuam a ser importantes. Apesar de tudo, a internet certo, não é? Exatamente. Exatamente. E enquanto que nós ali temos a certeza que chegamos a uma biblioteca, requisitamos um livro sobre uma determinada área e temos ali informação fidedigna, sabemos que na internet nem sempre é assim. Muitas vezes nós professores debatemos com o problema que os alunos hoje esqueceram-se um bocadinho dos livros e pensam que tudo está na internet e muitas vezes vão lá buscar informação completamente errada, porque na informação há bom, há mal, há muito bom, há bom, há mau e há péssimo. E, portanto, nós temos que ter um crivo e, às vezes, os alunos, porque são ainda muito novos, não se apercebem de que nem tudo se pode aproveitar. Portanto, sugerimos sempre a ida à biblioteca, que é fundamental. Bem, nós estamos no final de um ano letivo e estamos também no final do nosso programa deste ano. Por isso, acho que se impõe fazermos um breve balanço de como correu o nosso programa neste ano letivo, o que é que se fez, o que é que os meninos aprenderam, os nossos colaboradores que hoje estão aqui acham que têm valor para a escola, para a comunidade, gostaram de participar, uns já cá estão há mais tempo, caso da Inês que já vem do ano anterior, outros chegaram este ano, acham que contribui para a vossa formação, que desenvolve algumas capacidades. Gostava de vos ouvir então, em jeito de balanço, da vossa participação neste programa. Inês, tu que és a mais velha. Eu mais uma vez gostei muito de participar neste programa. Acho que comparativamente ao ano anterior consegui ultrapassar os meus nervos, que no ano passado eu ficava muito nervosa antes de começar a falar, tremia por todos os lados. Este ano já acalmei um pouco mais, mas ainda me atingem um pouco os nervos. Acho que neste programa fiz boas amizades. Já no ano passado conheci outras raparigas que este ano foram para a universidade, este ano conheci pessoas novas. Passámos aqui belos momentos. Os nossos ouvintes não ouvem, não veem. Não ouvem? Não ouvem tudo o que nós dizemos, dizemos em off, pois. Exatamente. Mas passámos aqui bons momentos. E claro que também contribuo para a minha formação, porque acho que qualquer um de nós, ou fazer parte deste programa, especialmente se envolve a sua capacidade de comunicação, que hoje em dia é fundamental sabermos exprimir-nos bem. Bem oralmente. Sendo que também acho que qualquer um de nós aprendeu muito, não só nós aqui, como também os nossos ouvintes, porque nós quinzenalmente apresentamos aqui várias rúbricas que abordam vários assuntos da atualidade e acho que qualquer um de nós acaba por acatar algum conhecimento e é importantíssimo. Muito bem. Eu concordo contigo, Inês, tu de facto percebeu-se, aliás, e não é a primeira vez que eu noto isso nos alunos que passam por este programa e que se mantêm cá há mais do que um ano, que os alunos evoluem imenso. Por exemplo, tu fazes a tua rubrica muito bem, fazes o teu trabalho muito bem porque és uma pessoa muito empenhada. Obrigada. E muito responsável, mas percebe-se que tu este ano estás muito mais à vontade, fazes com gosto, por vezes com sacrifício, porque os alunos que estão aqui muitas vezes sabem que depois chegam a casa e ainda têm o estudo para fazer para o dia seguinte e, portanto, isto é um trabalho que exige e não é uma atividade onde se vá de vez em quando, é uma atividade que nós sabemos que temos que cumprir quinzenalmente e que existe preparação em casa e que existe depois a disponibilidade de vir aqui. Portanto, Inês, tu estás de parabéns porque Obrigada. Fizeste uma evolução fantástica e eu espero poder continuar a contar contigo nos próximos anos. Sei claro. Que vais para o 10º ano, para a área de Ciências e Tecnologias, que é muito exigente, obviamente, em termos de estudo, mas tu, quando se é organizado, nós temos tempo para fazer várias tarefas. É verdade. E eu gostaria muito de poder continuar a contar contigo porque és uma excelente colaboradora. Obrigada. Carolina, tu foste das meninas que mais tarde chegou ao programa, tiveste conhecimento. Foi das últimas a chegar, ou se não mesmo a última. E conta-me, Carolina, foi uma boa experiência? Foi muito. O que é que tu ganhas vir aqui? Se é que ganhas alguma coisa. Ganho, claro que sim. Primeiro, o poder da argumentação, porque aqui nós argumentamos muito, quer nos temas de abertura, quer depender... Nos vários assuntos que são tratados. O poder da argumentação aqui desenvolve-se muito. Já para não falar, fazemos amizades, é bom estar um bocadinho aliviado da escola, porque nós chegamos a casa e comemos e estudamos. É. Não estamos na escola com os amigos, pronto. Aqui talvez dá um espaço onde se consegue aprender, mas não é o formato da aula. Rígido da aula. Estamos aqui descontraídos, com amizades. E podem trazer os temas que entenderem. Uhum. Aliás, as pessoas são livres para desenvolver a rubrica claro que entenderem, sim. Não é? E até mudar. Isso é que é bom. Muito bem. Então, o Pedro, que este ano tem duas valências, é o nosso super-homem, porque para além de apresentar uma rubrica, também é o nosso técnico que nos grava o programa. Então, Pedro, tu tens gostado desta colaboração? Sim, eu acho interessante este trabalho de rádio. Embora já tenha ouvido aqui assim, alguns problemas na gravação e tudo. Mas de resto isto é interessante porque nos ensina enquanto nos divertimos com colegas e amigos. Olha, tu no ano anterior, tu só vieste este ano, só Pedro? Este ano. Só vieste este ano. O que é que te fez vir para a rádio? Quando eu sugeri a inscrição no Clube de Jornalismo, porque eu sei que tu tens algumas ligações à rádio, o teu pai faz rádio desde quando tinha a tua idade e tu quando eras pequena também vinhas aqui frequentemente à rádio, aliás tu já me disseste que até chegaste a gravar uns comerciais, não foi? Uma publicidade. Foi. Ora diz-me lá o que é que tu dizias nessa publicidade. Era uma papa para bebê, não era? Não. Não, então era o quê? Era um jingle sobre a Boa Nova. Ah, era sobre a Boa Nova. Alguém me disse que... Queres-nos lembrar o jingle? Já não te lembras? Ele devia ser muito pequeno quando gravou isso. Não, não lembro. Já não se lembra? Não, não lembro. Pois muito bem. Pois eu creio que sim, que este é um espaço, como todas as outras atividades extracurriculares, em que os alunos se enriquecem e que desenvolve capacidades, como vocês dizem, a capacidade de comunicação, neste caso, a capacidade de argumentação e também se desenvolve a capacidade de fazer novos amigos em contexto diferente. Muito bem, portanto gostei muito de trabalhar convosco e espero poder continuar a contar convosco no ano seguinte. Como estamos a fazer o balanço, quero agradecer a várias entidades e pessoas que connosco colaboraram. À Rádio Boa Nova, que nos lançou este repto em setembro de 2011, em especial às pessoas com quem mais diretamente trabalhámos. O Sr. Albino José, o Dr. Pedro Oliveira, que fizeram a montagem do programa, e a jornalista Marta Correia, que sempre nos recebeu com grande simpatia. À direção do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, que nos apoiou e sempre nos incentivou a continuar. Aos professores deste agrupamento, que se disponibilizaram a ceder-nos informação sobre as atividades em que estavam envolvidos. Aos alunos que colaboraram neste programa, e a finalizar o nosso muito obrigado a todos os nossos ouvintes, em especial àqueles que várias vezes nos deram eco positivo do programa. No próximo ano letivo, em setembro, estaremos de regresso, esperando poder continuar a contar com a colaboração de todos, inclusive dos novos elementos que se queiram associar a este projeto. Festa na aldeia, que se dance em cadeia, que o teu rosto nunca mude, aceita a minha maldade. A vila ainda não morreu, o sol ainda não morreu, tu disseste que dançavas, tu disseste que dançavas. E agora, como o prometido é devido, no início do programa referimos que hoje temos uma convidada muito especial. Ela acabou de chegar ao estúdio e eu vou recordar aos senhores ouvintes quem é esta nossa ilustre convidada. Chama-se Maria Beatriz Brito. Como os senhores ouvintes se recordam, foi colaboradora assídua da Rádio Boa Nova durante vários anos. Ela teve um programa de rádio, penso que ela até teve vários programas de rádio, que ela agora nos vai recordar, enquanto frequentou a Escola Secundária da Liberdade Hospital. Frequenta desde há 3 anos a Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa. Olá, Beatriz, seja bem-vinda ao nosso programa, é um prazer enorme rever-te. Olá, professora, o prazer é meu, aliás é um prazer estar aqui, eu já cá não estava desde que gravei o último programa. Que foi quando? Portanto, há 3 anos? Eu tenho algum problema em limitar o tempo que vai passando, mas há 3 anos talvez. Há 3 anos. Olha, Beatriz, eu convidei-te para vires aqui porque era a nossa intenção hoje termos aqui um conjunto de ex-alunas da escola secundária, que agora já estão na universidade e que passaram aqui pela rádio, algumas até já no nosso programa, Secundária em Movimento. Não foi o teu caso porque quando o programa nasceu tu já não estavas em Oliveira do Hospital como aluna. Infelizmente para mim, porque perdi uma excelente colaboradora. Mas sei que tu tiveste uma fortíssima participação aqui na rádio e também vamos falar disso. No entanto, eu convidei também para conversar sobre a tua vida académica, sobre o teu percurso académico e também sobre a tua passagem por esta rádio. Então, em primeiro lugar, vais dizer aqui aos nossos ouvintes que há 3 anos que estás por Lisboa. É verdade, há 3 anos que estou em Lisboa, tenho passado a correr. Isto não é só um clichê, é mesmo verdade, tenho passado a correr. Eu saí da escola secundária, portanto, há 3 anos, entretanto estou no terceiro ano de Direito, para onde inicio o quarto ano. E o último? E o último, sim. Da licenciatura? Da licenciatura, depois nunca... Para vir ao resto. Sim, vir ao resto. Em todo o caso, a minha participação na Rádio Boa Nova serviu sobretudo para perceber que há mais coisas para além do percurso académico e, portanto, que se podem fazer mais coisas para além daquelas que são obrigatórias de serem feitas num percurso académico dito estrito. Foi uma participação excelente, eu tenho muitas saudades de estar na Rádio Boa Nova. Eu tinha um programa com mais alguns colegas, era uma coisa muito menos profissional, tenho a dizer, que o programa da professora Célia. Ah, isso não sei, eu creio que era um excelente programa, que se chamava Frequência Secundária. Chamava-se Frequência Secundária, agora o programa é Secundária Oliveira do Hospital, não é? Secundária em Movimento. Em movimento. E portanto, eu tenho ouvido alguns programas e o nosso era muito mais... O vosso era de jovens para jovens, provavelmente. Era de jovens para jovens e este não é tinha, de cotas não e tinha, de jovens para toda a não gente. Não tinha o grau de rigor e de profissionalismo que o vosso programa neste momento tem. Portanto, houve uma evolução e isso é sempre de salutar, acho eu. Agradeço essas palavras gentis. Se calhar é um formato diferente. O vosso provavelmente era um programa muito mais jovem, com características, era feito por gente toda ela jovem, aqui sim, há um verdade. Elemento que não é tão jovem e portanto aqui também, sabes que este programa até nasceu de um repto que foi lançado pela própria Rádio Boa Nova a todas as escolas, há 3 anos atrás, o programa já existe há 3 anos, olha, foi precisamente quando saíste, que o Sr. Albino José propôs à escola secundária e a todas as outras escolas que desenvolvessem aqui um programa, cada uma delas, na altura eram escolas individualizadas, hoje são todas uma escola, não é? O agrupamento de escolas. E nós, penso que fomos a única escola que lançámos o repto. O Sr. Albino dirigiu-me o convite a mim, na altura falou com o professor Albano, então o diretor da escola, e comigo, e eu achei que era uma boa oportunidade para trazer a escola até à comunidade. E pronto, já passaram por aqui vários elementos que já estão na universidade, agora tenho um grupo muito jovem. E tem sido uma experiência também bastante interessante. Mas olha, Beatriz, tu depois tiveste já a solo um programa também. Tu desenvolveste algumas rubricas na rádio para depois já do Frequência Secundária. Sim, eu fui fazendo. Aliás, eu tive um projeto que não chegou a ser concretizado porque, entretanto, fui para Lisboa e o tempo deixou de poder ser gerido de maneira a conciliar também com a Rádio Boa Nova. Mas era um programa com um formato algo diferente. Era um programa que se perspectivava a ter um formato mais cultural, um bocadinho diferente, com música um bocadinho mais alternativa do que aquilo que estamos habituados a ouvir. Entretanto, não se chegou a concretizar. E, portanto, não sei como é que... Porque eu recordo-me que o Sr. Albino chegou-me a referir que tu chegaste a gravar programas em Lisboa quando tu estavas lá no primeiro ano e enviá-los. Enviei, é verdade. Eu penso que estreou um ou dois, mas que não chegou a ter continuidade porque na altura eu tive muita pena, mas tive que desistir. Claro. Porque... Pois quando se está longe é muito complicado. A vida era muito complicado. E, enfim, a vida académica começou a não ser compatível com a minha vontade, que era realmente continuar o projeto na Rádio Boa Nova. Pois, ainda voltando aqui ao tempo em que tu eras aluna da escola secundária, que já lá vai há algum tempo, nós guardamos guardamos ao longo da vida muito boas recordações de alguns alunos. E no caso da Beatriz, vou guardar para o resto da vida excelentes recordações. Não só porque ela é uma pessoa muito afável e simpática e por isso hoje disponibilizou-se para vir aqui, mas porque ela teve um percurso brilhante na escola secundária, por isso também te convidei para vires aqui. Porque nós estamos tão habituados a ouvir dizer tanto mal do que se passa nas escolas, do que se passa no país, parece que somos todos maus, é tudo negativo. E eu acho que nós temos que trazer aos microfones da rádio e se calhar da comunicação social os bons exemplos que temos. E tu és um excelente exemplo. Tu passaste pela escola secundária com desempenho brilhante a nível académico. A Beatriz saiu daqui com uma média de 19 pontos. Já não sei que rondava quase os 20 valores. A Beatriz tinha 20 a quase todas as disciplinas no secundário, portanto já estão a ver que é um percurso académico invejável. Ela ganhou sempre o prémio de mérito atribuído pela Câmara Municipal e pela escola secundária. A Beatriz, para além de ser uma excelente aluna, provavelmente das melhores alunas que me passaram pelas mãos neste quarto de século que já sou professora, que também tive a honra de ser professora dela no 11º ano, além disso, ela, como há pouco disse, há vida para além da escola. Ela participou sempre com grande brilhantismo em todas as atividades que se lhe propunha. Ela é do tipo de aluna que, assim, nós dizemos, vamos fazer, e ela, já podemos estar a fazer, de facto. Professor, isto não pode ficar assim, agora vai permitir que eu intervenha para mas dizer... Mas ainda não acabei, Beatriz, ainda não acabou. Só vou a meio. Mas entretanto... Porque eu quero recordar que, olha, ela participou, porque isto eu acho que nós temos que dar este exemplo aos jovens, porque para o ano vamos ter novos alunos na escola secundária e eu quero que eles estejam presentes em atividades extracurriculares, que eles pensem que não estão a perder tempo quando estão no Parlamento dos Jovens, quando estão no Euroescola, que nós também dinamizamos no Clube Europeu, quando participamos em programas que, entretanto, o Ministério da Educação lança. Eu lembro-me, por exemplo, tu ganhaste um prémio a nível nacional, que recebeste o prémio da Senhora Ministra da Educação da altura. Recebemos. Que foi o meu discurso em 2010, foi, no âmbito das comemorações dos 100 anos da República. Fui eu que lancei o repto, de facto, à Beatriz para fazer o trabalho, e ela é daquelas que aceita logo. Ela escreve muito bem, sempre escreveu, hoje provavelmente ainda escreve melhor, e ganhou logo um prémio, uma menção honrosa que recebeu em Lisboa, e eu fui lá com ela com muito orgulho. E assim, no Parlamento dos Jovens, a Beatriz esteve sempre com excelente desempenho, foi sempre uma excelente deputada. Depois, no Euroescolas, ganhou um prémio para a escola secundária, foi um grupo de 25 alunos a Estrasburgo, graças a ela. Ou seja, são estes alunos que de facto nos enchem de alegria, porque têm desempenho académico brilhante, mas ela nunca deixou de participar em atividades extracurriculares, reparem, Parlamento dos Jovens, Euroescola, projetos vários em que ela se envolveu, nomeadamente este do discurso em 2010, e ainda o programa de rádio que ela desenvolveu. Ou seja, ela é a prova, como felizmente outros poucos bons exemplos que nos passaram pelas mãos, que se consegue fazer tudo, desde que seja organizado, responsável e empenhado. Parabéns, Beatriz. A professora acabou agora, não é? Agora então, acabei. Permita-me dizer só, que... Atenção que ainda só acabei o teu percurso académico no secundário, porque agora ainda falta o do superior. Mas, professora, permita-me dizer, ainda diz, sobre o percurso no secundário, que tudo isto que disse só foi possível porque existiu uma estrutura de apoio que foi protagonizada por alguns professores, dos quais destaca a professora Célia, entre os quais destaca a professora Célia, entre os quais destaca a professora Fátima Coceiro, o Clube Europeu, que teve um papel absolutamente preponderante, não sei se ainda continua a ter, sim, como é que tem estado, sim, a continua. E, portanto, existiu uma estrutura de apoio sempre na escola secundária que permitiu exteriorizar as atividades que se faziam no interior para o exterior. E, portanto, claro que ajuda a ter alunos que tenham vontade de participação e que consigam responder a esses desafios que são colocados pela escola e pelos docentes. Mas mais importante do que isso é ter pessoas que incentivem e que promovam realmente estas práticas extracurriculares. Eu lembro perfeitamente que foi a professora Célia que promoveu, aliás, que me fez o convite, como já disse, à elaboração do texto, A Minha República, em 2010. E, portanto, de outro modo eu não teria participado e de outro modo eu não teria ganho a menção honrosa, não é? Há todo um trabalho que está por trás e que necessita de ser sempre destacado. Aliás, estou-me a lembrar também que tu promoveste uma viagem de finalistas a Roma, é certo? Verdade, é verdade. Que eu estou farta de falar dessa viagem aos meus alunos de 10º ano, porque eu acho um desperdício de tempo estas viagens de finalistas que se organizam nas escolas secundárias para sítios onde vão para a discoteca e... provavelmente para discoteca durante a noite e para dormirem durante o dia e pouco mais, onde não se enriquecem, onde de facto não têm oportunidade para conhecer novos horizontes, porque para ir para a discoteca, costumo-lhes dizer, vão aqui para os espíritos e já dá para abanar a cabeça. Passo a publicidade. E, portanto, ir fazer uma viagem só para isso pode ter também essa componente, mas acho que deve ter uma componente cultural e de enriquecimento. E, de facto, tenho falado naquela tua iniciativa, porque lá está, tu és uma pessoa de muita iniciativa. E de uma pessoa que devemos aqui lembrar, que foi a professora Florbela Pires, que te ajudou a organizar essa viagem e que eu sei que foi fundamental também. Aliás, a viagem foi organizada por mim e pela professora Florbela, que aliás foi uma das pessoas que teve um contributo mais importante na minha vida pessoal e profissional, enfim. Mas enfim, essa foi uma iniciativa estritamente que partiu dos alunos e enfim, teve o apoio do corpo docente. Mas essa sim foi uma iniciativa que partiu de nós exclusivamente. Pois, e eu agora emocionei-me porque me lembrei da professora Florbela Pires, que a quem devemos homenagem, de facto, não é? Porque era uma pessoa que eu sei que foi tua professora também durante 2 anos de literatura, e nós não devemos esquecer as pessoas só porque elas já não estão entre nós. Claro. Mas eu quero falar também da tua passagem pelo superior, que está a ser brilhante, porque tu continuas a ser uma aluna excelente a nível académico, mas que não descurou a passagem pelas tais atividades extracurriculares que as meninas não imaginam, mas que também existem na faculdade. Existem a Beatriz muitas. Acabou de receber, porque foi há pouquíssimo tempo, um excelente prémio, que eu sei que até já foste aos Estados Unidos da América. Sim. Então, Beatriz, tens que nos pôr ao corrente do que foi esse. Eu sei que nós aqui em Liberdade Hospital soubemos desse excelente prémio que tu recebeste, que mais uma vez prova a tua capacidade e o teu dinamismo, mas fala-nos um pouco desse trabalho. Bom, isso foi um trabalho que mais uma vez foi incentivado por um professor, que fez a escolha de 4 alunos de dentro de uma turma de 100 para participarem num concurso de âmbito nacional sobre direito internacional público, e tivemos várias fases. Uma delas foi uma fase escrita, em que o desafio era escrever um memorial, ou seja, uma peça processual de mais ou menos 150 páginas, portanto foi um processo de vários meses, um processo muito moroso, para no final disputarmos uma fase final, estritamente oral, com a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, portanto a dita clássica. Acabámos por vencer, nós não estávamos confiantes, não estávamos mesmo, e até posso contar um episódio caricato que foi, eu acabei a ronda interna, fui à final, eu e o meu colega, e disse aos meus adversários, bem, boa viagem aos Estados Unidos, porque vocês realmente vão ganhar, nós não temos hipótese nenhuma, e depois eles ficaram um bocadinho zangados quando nós ganhámos, e eles ficaram, mas foi genuíno, eu realmente não estava a contar que ganhássemos, e entretanto fomos aos Estados Unidos, tivemos uma experiência absolutamente fantástica, poderei dizer que foi um patamar que eu desconhecia, um patamar intelectual, um patamar profissional que eu desconhecia, foram os melhores do mundo que estiveram em Washington, todos os países, ou quase todos, levaram representantes, portanto 4, eu e o meu colega tivemos pouca sorte, portanto ficámos contra a China e contra os Estados Unidos, o que equivale a dizer que as rondas não correram particularmente bem, até porque a maior parte dos participantes já tinham o grau de mestrado, alguns eram doutorandos, outros eram doutorados, e portanto nós estávamos ali um bocadinho, seríamos porventura a equipa mais nova que estava a participar. Enfim, o resultado não foi particularmente honroso, mas foi honrosa a nossa participação, só pelo facto de termos ido representar o país. Estiveram lá quanto tempo? Estivemos lá 10 dias. Maravilha. Aproveitámos para fazer uma perninha a Nova Iorque, 3 dias, para lazer, e depois estivemos 7 dias em Washington. Isso são experiências fantásticas, fantástico, de facto. Fantástico. Mas que é assim, o que está por trás dessa ida aos Estados Unidos e por trás desse teres ganho esse prémio, está com certeza muito trabalho e muito empenho e muita organização. Absolutamente. Foi o trabalho mais exigente, poderei dizer isso sem dúvida nenhuma. Foi o desafio mais exigente intelectualmente, a título de trabalho, a título de empenho, até a título de motivação, porque mentalmente começar a ver que não conseguimos ultrapassar um determinado patamar na resolução do problema, porque é um problema de direito internacional, que não está resolvido na comunidade internacional. E, portanto, eu penso que eles estavam à espera que nós tivéssemos uma epifania, mas nenhum de nós teve essa epifania e, portanto, tivemos que nos limitar às análises de jurisprudência, muita jurisprudência internacional, enfim, fizemos o melhor que pudemos. E foi suficiente, com certeza, muito bem. Foi suficiente para ir aos Estados Unidos, não foi suficiente para ganhar a Ronda Mundial, não foi suficiente. Aliás, estamos muito longe de ganhar, nós, Portugal, com o incentivo que existe nas faculdades para este tipo de participações, estamos muito longe de poder sequer ganhar uma fase internacional, muito, muito longe. Muito bem, Beatriz, mas foi para nós um orgulho, para nós todos os professores da escola secundária, quando vimos que tu também no ensino superior continuas a brilhar. E vais continuar a brilhar, porque eu costumo dizer que quem é empenhado, eu até costumo usar a expressão que não se aplica no teu caso, porque eu costumo dizer que não são os inteligentes que chegam mais longe, porque às vezes nós temos muitos alunos muito inteligentes que desperdiçam completamente as capacidades, e às vezes temos alunos menos inteligentes, mas muito esforçados. Tu és daqueles casos raros que acontecem poucas vezes, que juntas uma brilhante inteligência a uma enorme capacidade de trabalho, e é por isso que vais tão longe. Portanto, para o ano, daqui a um ano, teremos aqui a Beatriz a falar do término da sua licenciatura, com classificações brilhantes, como depois verão, e depois já estará a pensar em mestrado, se calhar no estrangeiro. O que é que tu estás a pensar? Professora, eu estou a pensar realmente no estrangeiro, fazer um mestrado no estrangeiro. Gostava muito de ir para Oxford, vamos ver, as candidaturas são muito exigentes. O processo de candidatura é um processo muito exigente, o mestrado é particularmente caro, são selecionados muito poucos para entrar, mas talvez um mestrado para a área de criminologia em Oxford. Muito bem, eu já te estou a ver em Oxford. Acho que até te vamos visitar, vamos aqui organizar uma viagem. Ficou já convidado, não posso convidar os ouvintes todos, porque enfim, seria incomportável. Se quiserem, podem viajar até Oxford, que é uma cidade excelente para visitar. Pois, eu creio que sim, e depois a seguir a isso eu acho que tu vais continuar, porque quem é lutador como tu és, quem tem o mérito que tu tens, chega onde quiser. Muito obrigada, professora. Foi um gosto ter-te aqui, Beatriz. Gostei muito de teres dado este testemunho, porque és de Oliveira do Hospital, todas nós somos de Oliveira do Hospital, e portanto nós temos estes bons exemplos na nossa terra que estão a dar... Que estão a dar cartas em Lisboa, porque ela está na capital e está a mostrar que aqui as mulheres da Beira são valentes. Já foi ao estrangeiro, ela já foi ao estrangeiro várias vezes em representação da escola, porque também já estiveste em Estrasburgo. Sim, nessa é função, verdade. E agora estiveste em Washington, portanto enches-nos todos os dias de orgulho. Professora, em Estrasburgo também, num concurso que foi promovido pelo Clube Europeu, portanto, exatamente. Professora Sela, professora Fátima. Portanto... Que nós temos falado aqui no Euroescola, que é continuar a fazer todo sentido os alunos empenharem-se e participarem nestas atividades. Aliás, estas duas meninas este ano participaram no Parlamento dos Jovens, ainda do básico, para o ano a Inês já estará no secundário. E é também um excelente exemplo. Aliás, felizmente eu tenho tido aqui no secundário em movimento alunas assim que estão na tua senda. Claro. E que estão a procurar imitar a Beatriz Brito. Sabes que eu muitas vezes falo em determinados nomes na minha sala de aula. E portanto a Beatriz Brito, toda a gente se põe logo a pensar quem é a Beatriz Brito, porque entretanto os anos vão passando e aqueles que te conheciam há dois anos, alguns conheciam-te há dois anos, não é? Quando Sim. eu falava neles no teu nome, mas agora não te conhecem, claro. Não é? E cada vez vai ser mais assim, porque entretanto vamos recebendo novas gerações. Claro, ainda sim. bem que assim é? Ainda bem. E é importante, permita-me dizer que é importante, muito importante, participar em atividades extracurriculares. Permite, quer dizer, o ensino estrito que é facultado pelas escolas não chega, e isso percebe-se quando se chega ao ensino superior. A exigência é maior, a capacidade de trabalho tem que ser necessariamente maior, a capacidade de gestão do horário tem que ser necessariamente maior, e depois a capacidade de articulação do nosso tempo com o tempo que necessitamos para fazer um percurso académico, ou razoável, ou bom, ou muito bom, dependendo do que cada pessoa pretende para a sua vida, não é? Mas essa capacidade de gerir o tempo também se poderá começar a praticar desde logo no secundário. As atividades do Parlamento dos Jovens são extremamente enriquecedoras. Eu conheci muita gente da minha faculdade, esteve também no Parlamento dos Jovens, até sem querer. Acabei por já os conhecer há 3 anos ou 4 anos no Parlamento dos Jovens, vim a reencontrá-los agora, e portanto isto é uma cadeia, vamos conhecendo. Pois, e olha que nos está a faltar muito essa capacidade de empenhamento, estamos a notar isso muito nas escolas. Infelizmente vamos tendo, há sempre exceções, e boas exceções, mas estamos a notar que os alunos são muito acomodados, muito demasiado passivos, com pouca opinião, mesmo no secundário, e isso aflige-me bastante, porque não gosto de ter alunos passivos, e gosto de ter alunos que gostem de ter opinião e que gostem de participar em atividades, e por vezes vejo os alunos desperdiçam o tempo, não valorizam aquilo que deve ser valorizado. Hoje valoriza-se muito o ter e não o ser. As pessoas gostam de reunir um conjunto de objetos, seja telemóvel, seja computador, seja o que for, apegam-se muito a isso e muito menos a desenvolverem capacidades. E é como tu dizes, muitos deles querem ir para o ensino superior e depois vão precisar de já estarem mais treinados, e infelizmente nós... Muito mais. Pois. Aliás, eu tenho... E estão cada vez menos, infelizmente. A preparação do secundário não é suficiente para um ensino superior que se queira fazer com um bom aproveitamento. Tenho cada vez mais consciência disso. Se calhar também tendo a ver com as universidades para onde se vai. Sim, claro. Claro. Porque que aí sim. Quando se fala de ensino superior... Claro. Há muitos ensinos superiores. Estás na Universidade Nova de Lisboa, que tem a reputação, que todos, a excelente reputação a nível nacional e internacional, que todos sabemos que tem, mas infelizmente nós também temos entre nós, e é bom que agora os estudantes que se vão candidatar ao ensino superior tenham noção disso, nós temos bom, muito bom, excelente ensino superior, e nós teríamos mal, péssimo ensino superior. Não quero dizer especialmente mal das privadas, mas sabemos que temos aí muitas universidades privadas que pecam, claro, que pecam muito e que falham muito pela exigência, não é? E aliás, tem-se visto em algumas competições, eu falo de direito porque é onde estou, tem-se visto nas competições nacionais, quando as várias faculdades se apresentam, portanto, apresentam os melhores para competir, que há um grande crivo entre elas, portanto, a preparação não é a mesma, existem modos de ensino que são diferentes, existem alguns modos de ensino que já estão claramente ultrapassados, em detrimento de outros que visam uma internacionalização, quer dizer, o pensamento do direito aplicado à atualidade, porque é isso que se quer. O direito serve para resolver os problemas da vida, não é para complicar ainda mais. Para complicar ainda mais, exatamente. E enfim, é isso. Agora, relativamente ao que diz, ao ensino secundário, eu penso que tem toda a razão. Eu não sei se conseguiria dar aulas no ensino secundário como a professora... Aliás, eu acho que a professora... Enfim, deve ser uma heroína dando aulas, não queria... Eu e tantos. A professora e tantos, claro que sim. Mas realmente acho que deve ser difícil. E sobretudo porque existe uma certa insensibilidade quando se desperdiçam oportunidades, sabendo que há pessoas que as queriam ter e que não têm. E cada vez isso vai ser um problema mais premente. E quer dizer, quem as desperdiça podendo tê-las é porque é insensível a quem não as tem. Claro. Aliás, nós há pouco tempo discutimos aí essa questão, que é assim... Preocupou-nos, por exemplo, a elevada abstenção que houve há pouco tempo nas eleições, e sobretudo o facto dos jovens se estarem a aliar da política e acharem que não tem nada a ver com eles, quando tem tudo a ver com eles, não é? E discutimos aqui um bocado esta situação, é que estes jovens que hoje estão no ensino secundário são provavelmente a geração que mais acesso teve à escola, e os que estão no ensino secundário e superior, porque as gerações anteriores não tiveram. Uhum. E assim, nós dizemos que estes jovens, mesmo já os que já fizeram licenciatura, são aqueles que tiveram oportunidades que os seus pais e avós não tiveram. Mas parece que sabem cada vez menos, intervêm cada vez menos, têm cada vez menos opinião, não votam, acham que tudo é uma chatice, e assim, parece que andamos a desperdiçar dinheiro com gente que não merece. E de facto, há aqui um contrassenso, não é? Antigamente não se podia ir à escola porque as famílias não tinham posses económicas para isso, nem o Estado o favorecia. Claro. Agora que a democracia... leva as pessoas à escola, e a escola massificada é uma escola que se está a diluir também, não te parece? Parece-me exatamente isso, e felizmente que é importante também ter exemplos que possam contrariar essa tendência massificada, não é? O ensino massificado é um ensino que tende a valorar para baixo. E é o que tem acontecido. E eu acho que é o que tem acontecido. É o que acontecido. Tem acontecido. E, por exemplo, eu discuti estas questões, aliás, a Inês trouxe aqui um texto, quando falámos disso, sobre o crescimento dos partidos de extrema-direita na Europa, que nos deve preocupar a todos, muito. E sobretudo em França. E eu levei estas questões, quer às minhas turmas de 9º ano, quer às minhas turmas de 10º ano, e confrontei-os com isso. E a maior parte deles, de facto, pareceram muito aliados, mas ao menos que lhe vamos falando nisso. Que nós pais, que nós professores, vamos discutindo com estes jovens e levando-os a ter opinião e levando-os a ser interventivos, claro, porque claro isso que também este programa aqui pretende fazer, um bocadinho naquilo que podemos. Beatriz, não sei se estas meninas, a Carolina e a Inês, estão embevecidas com a tua prestação, e o Pedro é o nosso técnico e simultaneamente Olá. Sugere jogos para computador e PlayStation, que é algo que os jovens também gostam muito nos tempos livres. Pois, eu não poderei fazer proposta. Lá em casa, tenho. Que também provavelmente também gostará. Pois, gosta. Eu gostava de gostar com ele, mas... Eu também não gosto, não. Mas o Pedro gosta e eu sei que muitos gostam, por isso é que ele tem aqui esta rubrica. Inês, ficaste embevecida aqui com o depoimento da Beatriz, não ficaste? Eu fiquei encantada, que me deram um dia chegar a este patamar, e vai ser muito difícil. Ah, não vai ser nada com... E tu, Carolina? Eu também. Já conhecias a Beatriz? Não. Já ouvias falar da fama dela? Já acho que mesmo da cara dela, não sei de onde, mas de cruzar com ela chegou aqui. Aqui eu conheço esta cara de algum lado. Conheço, porque a Oliveira é pequena e ela vem cá frequentemente. Sim. E tu já te cruzaste muitas vezes com ela aqui na rua. É capaz. E tu, Pedro? Tens alguma pergunta a fazer? Ficaste siderado aqui com o discurso da nossa Beatriz? Ficaste. Sem palavras, pelo que estamos a ver. Diz. Como é que é o curso de Direito? É difícil. É provavelmente isso que ela quer saber. Porque ela talvez está a pensar. Eu queria seguir Direito. Isso. Ela vai para o 9º ano este ano. Como vês, é muito novinha ainda. Vais para o 9º ano, então se calhar devias pensar melhor. Bom, olha, posso dizer que existem vários cursos de Direito em Portugal. Existem cursos de Direito vocacionados para determinadas áreas. Existem cursos de Direito que estão mais focados na área da internacionalização, outros que são cursos de Direito, enfim, eu não quero utilizar a palavra ultrapassado, nem obsoleto, nem já estou a utilizar, mas são cursos que neste momento não estão tão atualizados como aquilo que deveriam estar. Agora, sobre o meu curso de Direito, que é o da Nova, é o curso que tem a média mais alta em Portugal e, portanto, estará neste momento em 15,6. Tens outros cursos de Direito com média um bocadinho mais baixa. Agora, o curso de Direito realmente é um curso trabalhoso. Na minha faculdade em particular, é um curso que está muito ligado com as áreas de Economia, também porque a Faculdade de Economia da Nova fica logo ali ao lado, portanto é fácil fazer um programa intercurricular entre Economia e Direito. Enfim, é um curso mais, ao contrário do que as pessoas pensam, não é um curso de decorar, é um curso de compreender o que se está a fazer. Se for um curso de decorar, chegamos à situação em que não se conseguem resolver os problemas da prática, porque só se conseguem resolver as questões que são estanques e, portanto, tudo aquilo que passe para além do que é dito nos livros torna-se insolúvel e isso é um problema. E, portanto, o curso de Direito é uma boa opção de futuro, possivelmente, tem várias saídas. É claro que não é uma opção de futuro para toda a gente que tira o curso de Direito, porque são muitos. Permitiu-se que muita gente tirasse o curso de Direito e, por essa razão, obviamente que nem todos poderão ter uma via profissional ligada ao Direito. Agora, que continua a ser uma boa opção, eu creio que sim. Mas se puder escolher outra coisa, Mas nós também já temos falado isso, esta questão aqui, até porque no caso dos alunos que este ano vão ingressar no próximo ano letivo, no 10º ano, vão fazer uma opção importante na vida deles. Porque nós vemos muitos alunos a serem encaminhados para as ciências e tecnologias, porque as ciências e tecnologias, nos últimos tempos, parece que a sociedade se encaminhou para perceber que o que é válido está nas ciências e tecnologias. O resto das humanidades não interessam, não dão emprego, não dão dinheiro. E assim, não é bem assim. Até porque nós vemos muitos cursos nas áreas das ciências e tecnologias que neste momento também não garantem emprego a ninguém. Claro, aliás, claro. São raros, raríssimos, tirando se calhar a medicina, aqueles que garantem emprego à saída da faculdade. Portanto, eu acho que os jovens devem ser encaminhados consoante as suas aptidões. Portanto, se eles são vocacionados para a área das ciências e tecnologias, é para lá que devem claro ir. Que sim. Mas se são vocacionados para a área das humanidades, é como tu dizes, quer o direito, quer outras áreas, nós continuamos a precisar de gente que vá para essas áreas pelas quais têm gosto e onde com certeza vão ser felizes, porque isso também interessa. Claro, não é sim. As pessoas andarem a estudar, que nós vemos isso na escola secundária, gente que anda nas ciências e tecnologias completamente contrariado, aquilo tem nada a ver com o gosto deles. Uns conseguem ultrapassar esses obstáculos e fazem, embora provavelmente façam contrariados e com notas mais baixas do que conseguiriam provavelmente nas humanidades, porque se calhar tem muito mais a ver com eles. Mas criou-se esse mito das ciências e tecnologias, que eu já várias vezes trouxe essa questão aqui aos microfones, que é uma questão errada, porque mesmo os pais, os garotos dizem-nos isso no 9º ano, os pais quase que obrigam a ir para ciência e tecnologias, porque é isso que vale a pena. E, portanto, isso é um mito, isso não é assim. E, portanto, direito poderá ser sempre uma possibilidade, Carolina. Sim, se tu queres, nós devemos perseguir os nossos sonhos. Sim, sim, claro. Carolina, por exemplo, a minha faculdade tem 98% de empregabilidade. Portanto, entram 100 todos os anos, ao contrário do ensino mais massificado que existe, por exemplo, na Faculdade de Direito de Coimbra, na Faculdade de Direito de Lisboa, em que entram 300 numa e 500 noutra, respectivamente, na minha entram 100. E, portanto, facilita, porque ter 98% de empregabilidade em 100 é um bocadinho menos do que ter 98% de empregabilidade em 500. E, portanto, percebe-se porque é que também o grau de empregabilidade é maior. De qualquer modo, 98% parece-me uma porcentagem excelente. Os tempos correm, boa. Excelente, é excelente. Muito boa. Pois, muito obrigada, Beatriz. Mais obrigada uma vez, eu. Tive muito aqui. Gosto em estar aqui. Realmente, bom, enfim, eu creio que não tenho muito jeito para ser entrevistada, mas. Tem muito jeito para estar na rádio. Aliás, percebe-se que ela até já está treinada. Eu vim cá treinada. Porque foi realmente a professora Célia, que é uma. Foi minha professora de História durante vários anos, é uma pessoa que eu admiro muito, aliás, contribuiu imenso para o meu percurso profissional e tenho a certeza que se tiver respostas da outra parte, também contribuirá para o futuro profissional e pessoal também, para o meu contribuir pessoal e profissionalmente, mas tenho a certeza que continuará a contribuir para o futuro profissional de muita gente, assim queiram os alunos. Muito obrigada, Beatriz. Pois estamos aqui a terminar o nosso último programa de secundário e movimento deste ano letivo. Recordo que este é da responsabilidade do Clube de Jornalismo do Agrupamento de Escolas da Oliveira do Hospital, constituído pelos alunos Inês Garcia, Inês Brás, Raquel Paixão, Carolina Soares, Mariana Turgal, Joana Falcão Silva, Ana Rita Almeida, Bárbara Francisco e Pedro Oliveira. Hoje teve a participação especial da Maria Beatriz Brito. Despedimos-nos até setembro, votos de boas férias a todos os ouvintes, muito obrigada pela sua atenção. Quando ela veio, estava sozinha de frente, era o que eu